Yeah, Pastor Tom is on the tracks. Featuring Easy Tom, meu filho. Yeah, e diretamente das ruas da Califórnia, lendário OG Cocaine. Good God damn. Baixinho tá na pista, Deus seja louvado, tô na área, sim, e permaneço em pé. A mesma garra, a mesma luta, a mesma fé. O mundo é louco e não dá mole pra ninguém. O inimigo é solto, está à procura de um refém pra iludir, enganar e desafiar. E depois jogar na lama e neutralizar. Nem tem, pois eu sei bem seu jogo sujo. Ah, se eu te adorar, me dará tudo, eu sei. O que você fez no verão passado, arrancou da liberdade e fez vários escravos. Tipo a última da igreja, o estrelato do estrelato, a depressão. E o fila foi trágico. Maior é o que está em nós do que no mundo. Lendário cocaine, arrebentando tudo. De lado, sabe por quê? Porque você não quer largar o pecado. Errando, errando, errando e não quer parar. Chore e arrependa-se para ele te ajudar. Ainda não é o fim, tu pode continuar. Tem que morrer para seguir ele em te viverá. Estou falando, meu mano, do Espírito Santo, que pode tudo, pode as coisas que você não vê. E sempre na sua fraqueza ele está orando, com gemidos inexprimíveis, tudo por você. Se nós que somos homens maus sabemos dar ótimos presentes para nossos filhos, quanto mais a Deus que está no céu e nos presenteou com o seu Santo Espírito. Oh.